Na cruz a justiça e a paz se beijaram. Da luta mais intensa ressurgiu um Salvador. A maldade se provou ser tão fraca como ódio, pois a vida ressurgiu com a força do amor. A cruz é o centro da história. É um ponto de partida. Determina quem tu és. Os caminhos em que andas mostram quem é teu Senhor. Toma tudo.